A Igreja Assembleia de Deus promove Escola Bíblica Dominical. Venha e participe todos os domingos, às 9 horas da manhã, em nosso templo sede, na Rua Silveira Martins, número 506. Temos escola bíblica para adultos, jovens e crianças. Participe e seja um vitorioso em Cristo Jesus. Na paz do Senhor Jesus. Vamos ler uma palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 19, 39 e 40, que diz assim: E disseram-lhe dentro a multidão, algum dos fariseus: Mestre, repreenda os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Acabamos de ouvir aí a leitura desse texto bíblico, trazendo aos nossos corações pela palavra da irmã Emília Esmelindro. E hoje queremos também, nesta oportunidade, saudar a todos nossos amados ouvintes que estão sintonizando este programa. Todos os domingos, a palavra de Deus tem adentrado aos corações dos nossos ouvintes, levando muita paz, alegria e também conhecimento da palavra de Deus. Portanto, nesta manhã também temos o pastor Geraldino, nosso pastor presidente, que também vai nos trazer a palavra de Deus e também algumas considerações nesta manhã de domingo. Feliz que estamos aqui para levar até vocês a nossa alegria e também a palavra de Deus para os vossos corações. Paz do Senhor, pastor Geraldino. A paz do Senhor, pastor Adão, a paz do Senhor, irmã Emília. É muito importante esse momento quando nós estamos aqui nessa emissora, nesta manhã, para trazermos a palavra de Deus a todos os milhares de ouvintes, eles que estão em toda a nossa região e também até em outros estados, aí que a nossa mensagem ela penetra através das ondas da nossa radiodifusão. Queremos dizer que é um privilégio muito grande voltarmos aqui e dizer para você que nos ouve que a nossa igreja ela está ali na Silveira Martins 506 e tem as suas programações semanais. E eu creio, pastor Adão, que nada melhor do que agora nós já darmos aos irmãos a programação deste domingo, o que nós estaremos realizando na casa do Senhor. Muito bem, pastor Geraldino. Nós queremos já inicialmente avisar os nossos irmãos, nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, que hoje, a partir das 9 horas, logo mais, estaremos tendo a lição da nossa Escola Bíblica Dominical com o tema A Longa Seca sobre Israel, onde ali os nossos professores estarão ministrando esta lição. E ela traz como tema o seguinte: em 2 Crônicas 7,14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então este é o tema da nossa grande lição deste terceiro domingo, quando ali estamos ouvindo a mensagem da palavra de Deus, o ensino para edificação de todos os nossos alunos. E logo mais também à noite, às 19 horas e 15 minutos, teremos o grande culto público, onde estarão ali ministrando a palavra de Deus o evangelista Ezequiel Nascimento e o pastor Geraldino. E estará cooperando o grupo Ágape e também o grupo de louvor. E nesta oportunidade, pastor Geraldino, será feito o lançamento, né, do primeiro CD do irmão Gerson, né? Quando também estará presente ali o cantor Adriano ali de Aratiba, trazendo também o seu apoio e também a sua palavra ao nosso irmão que estará lançando esse primeiro CD, né? Na verdade, pastor Adão, é o segundo CD do Gerson, e ele é aí do bairro Atlântico, uma pessoa que tem se dedicado à sua vida para louvar o Senhor, e nós convidamos aos irmãos para que nessa noite estejamos juntos e com muito carinho também vamos receber o Adriano, ele que é uma pessoa que tem um caminhar com Deus, tem sido uma bênção nas nossas regiões, tem cooperado aqui entre nós, e eu convido a todos vocês. Também queremos aproveitar a oportunidade, pastor Adão, e mandar o nosso abraço aos irmãos na cidade em Paulo Bento. Atenção aí os irmãos, irmão Pedro, irmão João, irmão Jacó e os demais, que os vizinhos aí perto da nossa congregação. Nós vamos iniciar um trabalho na parte de hoje, logo mais às 9 horas. Atenção, nós tínhamos programado para que esse culto fosse no horário das 3 da tarde, mas um entendimento com os irmãos que ali congregam, nós entendemos, e graças a Deus que o irmão Jorge, esse companheiro que tem trabalhado tanto, tem dedicado a sua vida, a despeito das suas batalhas no seu trabalho diário, o Jorge é um empresário na área da metalúrgica, mas ele abraçou esse trabalho com muito amor, com muito carinho, e ele está ali, pastor Adão, junto com aquelas famílias que estão se reunindo, e não é de hoje, são mais de 60 anos que essas famílias estão servindo a Deus. Então nós vamos ter, a partir desse ano, esse trabalho aos domingos de manhã. Então, dia 20, agora, hoje, portanto, a partir das 9 horas da manhã, o irmão Jorge, ele vai estar ali, e também o evangelista Valdecir Torres e um grupo de irmãos, alguém que vai estar junto com o irmão Valdecir, que estarão louvando ao Senhor. Já na dia 27, também nós fizemos a escala, dia 27, no próximo domingo, domingo de manhã, às 9 da manhã, no dia 27, o pastor Pedro Valentim, o diácono William, estarão junto com os irmãos para levar a mensagem da palavra de Deus. E nessa próxima quinta-feira, aí na cidade de Paulo Bento, pastor Adão Esmilindro e também o evangelista Alberto Soares, aí estaremos, e o diácono William, aí falando também a palavra de Deus. Então, dia 24, quinta-feira próxima, pastor Adão Esmilindro e o evangelista Alberto. Os irmãos, convidem os parentes, os amigos, os vizinhos. O plano que Jesus determinou é ir por todo mundo e anunciar o evangelho a toda a criatura. O discipulado, a evangelização, pastor Adão, não tem plano B. Tu convida as pessoas e fala para eles a respeito de Jesus e dá um testemunho de vida aonde quer que nós vivamos, e as pessoas vão ir atendendo o convite e também a mobilização do trabalho. Eu tenho certeza que Deus está fazendo isso aqui em Erechim, bem como em todas as demais congregações. E falando em levar o evangelho a toda criatura, pastor Geraldino, nós temos também agora o curso do SECAD, né? Que estamos reiniciando este ano, com o curso básico, já tendo ali também do IBE, Instituto Bíblico de Porto Alegre, que também tem feito esta extensão na parte do bacharelado. Mas nós temos o curso básico também, que é feito aqui por nós e também pelo IBE, e também o curso médio. Então nós queremos convidar os irmãos, as irmãs acima de 15 anos para o básico, que quiserem se aperfeiçoar fazendo um curso teológico, que venham estar conosco, né? A partir desta semana, fazendo as suas matrículas. O curso básico é um sistema rotativo distribuído em 16 unidades de estudo, aula uma vez por semana, durante 2 anos de duração. E também, como já disse, a idade mínima de 15 anos. E o curso médio O sistema também com 8 unidades de estudo, também aula uma vez por semana, também um ano de duração. Então vocês aproveitem essa oportunidade que a nossa escola SECAD está realizando a partir deste ano e também com o curso de bacharel livre em teologia. Vocês podem vir porque será ministrado por uma equipe de pastores, né, pastor Gerardino, lá de Porto Alegre, que vão fazer. É o seguinte, o curso ministrado no campus do IBE de Porto Alegre, o sistema rotativo de estudo dirigido e pesquisa à distância, ele está distribuído em 10 unidades de estudo, através de módulos com aulas presenciais. Também a duração é de um ano e também ter o ensino médio completo e ter curso médio em teologia. Então, assim vocês poderão ter o privilégio também de fazer mais esse curso bacharelado. No pastor Adão, é importante que nós comunique aos irmãos, talvez alguém esteja perguntando lá na sua casa, mas eu fiz parte da etade e não concluí a etade, eu iniciei o Elohim, eu não concluí o Elohim, eu não concluí também o nosso livro da SECAD, tem algumas, o Etebras, enfim. Então você que está fazendo teologia, se você está fazendo curso médio, você tem condição de entrar a partir do curso, das matérias que você está estudando, nós encaixarmos você dentro da nossa proposta de ensino. Você que está fazendo o básico, você também traga o teu currículo, nós vamos associar ele, vamos fazer um cruzamento e vamos aproveitar as matérias que você já fez e vamos prosseguir o curso. E o bacharelado, os irmãos que fizeram o médio, tanto a etade como o curso médico da Etebras e o nosso curso médio que nós estamos realizando, vocês estão aptos para entrarem no bacharelado. Vocês façam contato com o telefone nosso da igreja, é 2106-1123, ou então, melhor, vindo aqui na igreja, falar com o pastor Adão, que é o nosso diretor administrativo da nossa escola teológica. Nós vamos iniciar as aulas já no mês de março, mas no dia 18 de fevereiro nós teremos uma reunião, a última reunião antes de nós entrarmos aí para as aulas, e nós queremos até o dia 18 de fevereiro já ter aquelas pessoas que vão participar do curso básico, médio e também o bacharelado. E nós queremos que você faça parte desse grupo para aperfeiçoar os conhecimentos bíblicos que vão ser importantes na tua casa e na tua vida. Queremos também já comunicar aos irmãos que as aulas do discipulados, elas iniciaram quinta-feira passada. Já tinha ali irmãos, pessoas interessadas ali no subsolo da igreja, junto com o irmão Ezequiel, Eulavo e mais alguns irmãos, estão trabalhando, ensinando a palavra de Deus, e nós também estamos propondo para você que está ouvindo a nossa programação, venha tirar as tuas dúvidas a respeito da Bíblia Sagrada. Nós também temos as aulas de músicas que estão iniciando e você precisa fazer contato. Faça contato com a igreja, faça contato com Ezequiel, com Oséias, que são os irmãos encarregados da música, irmão Flávio, e nós estamos no templo, dando a oportunidade para que mais irmãos possam desenvolver as suas atividades no aprendizado da música. Agora, amados, logo mais, às 9 da manhã, nós estaremos em nosso templo estudando a lição A Longa Seca sobre Israel. E nós vamos agora fazer a leitura do textuário que está baseado essa lição de hoje. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. A verdade prática que vamos estudar: a longa seca sobre Israel teve como objetivos disciplinar e demonstrar a soberania divina sobre os homens. Então, isso são os assuntos que vão ser hoje de manhã levado ao teu coração nesta escola bíblica. Vamos ouvir então, pastor Adão. Para o livro espiritual de nossos ouvintes e aniversariantes desta semana e deste mês. Amados irmãos, estamos ouvindo a programação neste domingo. Quero enviar o meu abraço a todos os irmãos em Itatiba do Sul, os irmãos em Campinas, os irmãos em Paulo Bento, os irmãos que estão aí também ouvindo a programação lá em Jacutinga, nosso querido amigo evangelista Darcy, aos irmãos de Três Arroios, nosso abraço, aos irmãos em Áurea, Centenário, Carlos Gomes, nós mandamos um abraço muito fraterno a todo o povo de Deus, aos irmãos de Barão de Cotegipe, vocês que servem a Deus nessa grande região, que as bênçãos de Deus possam abençoá-los de forma muito especial. Nesse momento, trazendo a palavra de Deus para os vossos corações e orando com você, pastor Adão Esmilindro. Mais uma vez então, a minha saudação a todos os queridos ouvintes e que nesta oportunidade Deus possa falar ao seu coração com a palavra que Ele tem nos dado nesta manhã. Nossa irmã Emília tem lido aquela passagem de Jesus que disse, dentre a multidão, alguns fariseus contrários pedindo que Jesus mandasse que os seus discípulos se calassem. Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: digo-vos que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus estava lembrando a eles o que o profeta Isaías havia dito: que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Também estava lembrando da nação que lhe dizia: por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, é necessário nos dias de hoje também nós ouvirmos a voz dos atalaias, a voz dos patriarcas e a voz também dos pastores, dos ministradores das Escrituras Sagradas, para advertir a tua vida como ela está perante o Senhor. É por isso que o Senhor Jesus deixou escrito essas passagens, para que hoje eu e você pudéssemos ouvi-las novamente. Há quantos séculos passados foram preditas, foram ditas, mas hoje ainda elas tem o mesmo teor que naqueles dias. Eu posso imaginar, meus amados irmãos, que quando Jesus descia o Monte das Oliveiras, naquela alegria, com aqueles que outrora eram cativos, eram presos aos pecados, seus pecados, eram pessoas doentes, enfermas, abatidas, caídas, sem esperança alguma. Mas agora, aleluia, agora nesta oportunidade Jesus desce o Monte das Oliveiras para entrar na cidade amada com uma grande multidão. E esta multidão, meus amados, eles vinham, aleluia, louvando, glorificando a Deus, com ramos em suas mãos, aqueles que talvez não podiam ter uma bandeirinha para louvar a Deus, louvarem a Jesus, mas eles quebravam ramos e cantavam a sua vitória, porque eles não tinham bandeiras para expor a multidão e a cidade da qual eles estavam se aproximando. As suas palavras eram hosanas nas alturas, era a mensagem que dizia: Jesus salva, o Senhor salva, salva todos aqueles que creem, porque, aleluia, o cortejo, aleluia, era um cortejo de vitória, era alguém que vinha triunfante na frente daqueles que outrora, como já disse, eram cativos do pecado. Quantos que no passado, meus queridos, quantos daqueles que no passado eles eram paralíticos, não podiam fazer nada, não podiam saltar, não podiam realizar nada, mas agora, aqueles, quem sabe, que tinham a mão mirrada, que não podiam ser estendida, Jesus tinha libertado eles, e agora eles podiam abanar com aqueles ramos, como se fossem bandeiras, para prestar a sua alegria ao Rei da Glória. Quem sabe ali também estavam aqueles que outrora não... A sua língua era presa, eram mudos, mas agora, meus amados, o seu louvor era muito alto. É por isso que os fariseus, os contrários, diziam: mande Jesus que este se cale. Mas como eles poderiam se calar se o Senhor havia realizado grandes e maravilhosas obras nas suas vidas? Ali também estavam conduzindo os cegos, quem sabe o Bartimeu, aquele que no caminho de Jericó o Senhor também restaurara a sua visão, e ele podia então agora, aleluia, também conduzir, orientar, quem sabe, até a multidão que estava seguindo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem sabe ali estava um daqueles 10 leprosos que o Senhor havia curado, aquele que voltou para adorar o Senhor, aquele que reconheceu a senhoria do Senhor Jesus. Ele estava ali, quem sabe, mostrando as suas vestes, quem sabe até colocando ao chão e dizendo: estas vestes agora não são mais impuras, porque o Senhor Jesus purificou. Então, meus queridos, estas pessoas, estas almas, elas são preciosas para o Senhor. E nesta manhã, eu creio que estas pessoas nos trazem exemplos de fé, exemplos de confiança e perseverança, porque o Senhor realizou grandes obras nas suas vidas. E quem sabe você, quantas maravilhas Jesus fez na tua vida, quem sabe quantas maravilhas, quantos livramentos, quantas bênçãos tu adquiriu, e hoje, quem sabe, está paralisado, está mudo, está numa situação assim espiritualmente falando, mas Jesus quer que tu se levante novamente, que tu corra para Ele, que tu entre nessa multidão, porque Ele passa nesta manhã, não somente como passou em Jerusalém, mas Ele passa também aqui em Erechim, para receber você na sua multidão. Entre nessa multidão e louve o Senhor, e busque nele a graça e a misericórdia, e muito mais ainda, meus amados. O Senhor Jesus não somente faz essas maravilhas, mas também Ele dá vida. Ainda que esteja morto, Ele disse: aquele que crê em mim viverá, como fez na vida de Lázaro e do filho da viúva de Naim, pode fazer na tua vida nesta manhã. Eu quero orar, encerrando, quero orar com você nesta hora, pedindo que você, neste momento, faça uma decisão na sua vida e preste atenção. na palavra de Deus, porque ela salva. Senhor Jesus, nós continuamos orando e pedindo, clamando como aquela multidão e pedindo que o Senhor olhe para este ouvinte, olhe para este irmão, para esta irmã, esta pessoa, aonde ele se encontra. O Senhor sabe o seu endereço, sabe o seu nome e sabe a sua necessidade. E o Senhor opera quando há necessidade. Eu oro e eu rogo nesta manhã para que a tua mão se estenda, porque a tua mão não está encolhida para que não possa salvar, mas ela está estendida. É a nossa oração, Senhor, é a nossa petição, ó Pai, que nós fizemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sempre serás, tu és fiel.